Fala galera, aqui é Isadora Pompeu, como prometido, vlogs, eu vou tentar fazer um vlog a cada duas semanas. Primeiro de tudo, eu gostaria de apresentar um pouquinho o cara que me trouxe até aqui pra estar falando isso pra vocês. Então hoje eu quero explicar pra vocês e fazer com que vocês conheçam um pouquinho mais de Jesus. Por que que eu amo tanto esse cara? Por que que eu gosto tanto e falo tanto dele, propago tanta mensagem dele? Bom, isso é simples, isso porque ele é real e tudo que ele viveu é verdade. Então eu vou fazer vocês entenderem um pouco do que ele é. Jesus é o cara que pode transformar a tua vida. Ele é aquele que vai restaurar a tua casa e que vai te fazer muito feliz do que você pensa que é. Porque a verdadeira alegria só está nas coisas dele. A verdadeira alegria só ele pode proporcionar pra ti. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se engana com as coisas do mundo. A gente vai, a gente acha que se eu tiver o melhor emprego do mundo, eu vou ser feliz. Mas na realidade aquilo nunca vai te completar por inteiro, porque tu vai ter um vazio dentro de ti. E isso não é bom, sabe por quê? Porque a nossa alma tem saudade. A nossa alma tem saudade do quê? Tem saudade do nosso Criador. Quem é o nosso Criador? Deus. E Deus é Pai de quem? Jesus. E Jesus é quem? Jesus é Deus. E junto com Deus também tem o Espírito Santo. Jesus, Espírito Santo, Deus. Todas as mesmas pessoas que vivem dentro de mim. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo que Deus concedeu. Você deu pra mim, ele, entende? Jesus, deixa eu explicar um pouquinho mais o que ele pode fazer. Jesus, além de tudo, além de ele nos amar intensamente, e eu amar tanto ele assim, ele nos dá livre-arbítrio total. Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher o caminho que a gente quer. E proporcionando pra nós viver o melhor caminho, que é com ele, viver as coisas dele. Porque eu nunca fui tão feliz como eu sou agora, que eu me entreguei 100% pra ele. Não digo 100%, porque o dia que eu me entregar 100% eu vou pra glória em nome de Jesus. Mas grande parte de mim é totalmente dele, assim. E eu vivo muito feliz por conta disso. Quanto mais eu me entrego, mais feliz eu fico. E isso tem preenchido aquele vazio, sabe aquele vazio que fica no nosso coração, que nos incomoda? Então, esse vazio não tem mais aqui, porque ele mora aqui. E se ele mora aqui, não tem vazio nenhum. Por que que muitas vezes a gente tem as melhores pessoas do mundo ao nosso redor e a gente não sabe por que que a gente tá ruim? Por que a gente não tá tão feliz como a gente deveria? Porque a nossa alma tem saudade do nosso Criador. E o nosso Criador quem é? Isso aí, Jesus e Deus. Que nos criou Jesus, trazendo meu filho e tal, o Espírito Santo, mora dentro de mim. Por isso que eu sou tão feliz, por isso que eu falo dele com tanta vontade e com tanto amor. Cara, Jesus é o cara, assim. Se você acha que alguém aí é o cara, menina, deixa eu te falar que Jesus é o cara. Por quê? Porque ele é tão educado que ele não invade os nossos corações. Ele nos dá liberdade de conhecer ele, liberdade de fazer as coisas certas, de conhecer as coisas erradas, pra que haja a consequência e a gente aprenda com tudo aquilo. Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é renovo, Jesus é tudo de bom. Jesus só pode nos trazer coisas boas. Lógico, isso não nos livra das aflições, porque está escrito que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, eu não tenho que temer, porque minha vida não é aqui. A minha vida vai ser com ele no céu. E eu creio nisso, eu creio que ele é o único caminho, verdade e a vida, que pode me levar para uma vida eterna com o Pai, e não com o outro pai lá de baixo, que não é meu pai. Então, gente, eu quero deixar claro para vocês que Jesus não é alguém que vai te proibir de fazer as coisas. Jesus não é aquele cara centralizador, não é alguém que, pô, vai te fazer viver uma ditadura. Não, Jesus é o cara mais educado que tu pode imaginar. E não tem nada que impeça esse amor de chegar até ti. Você pode não acreditar, eu respeito, mas ele acredita em ti. E ele vive em volta de ti, ele corre atrás de ti todos os dias. Então é um passo pra você abrir o seu coração e deixar com que ele entre em mim. Porque ele é real e ele vive em mim. E se ele vive em mim, ele pode viver em você. Amém? Então, gente, esse foi o primeirinho. Espero que vocês tenham gostado. Tentei falar um pouquinho rápido pra não ficar muito longo e cansativo o vídeo. Vocês podem deixar temas aqui embaixo do que vocês querem que eu fale. Esse vídeo foi bem curtinho mesmo, e foi um pouquinho breve assim, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no meu canal. Não se esqueçam, eu nunca vou parar de postar músicas aqui, não. É tudo pra honra e glória de Deus. Um beijão e até a próxima. Gente, voltei aqui rapidinho só pra dizer que ele é tão legal, que ele chegou a dar a vida por mim e por ti, pra que a gente pudesse viver hoje. Então, se não fosse por isso, a gente não estaria aqui. Não esquece desse detalhe, que é o detalhe mais importante que existe. Um beijão e até a próxima. É nóis!